Camara aí, chegou, chegou, é hora aí de chegar. Indere, oia, oia, axé, opô, ia, funja. Camara aí, chegou, chegou, é hora aí de chegar. Axé, opô, ia, funja. É nanaiê. É nanaiê, chegou, chegou, é nanaiê, é nanã. Indere, oia, oia, axé, opô, ia, funja. Chegou, chegou, é nanaiê, é nanã. Indere, oia, oia, axé, opô, ia, funja. Indere, oia, oia, axé, opô, ia, funja. É nanaiê, chegou, chegou, é nanaiê, é naná. Indere, oia, oia, axé, opô, ia, funja.